los entrenados. Que ah, que ah, yeah. Miguel Freitas. Olá a todos, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes e também as novidades que acabam de chegar. Começamos ao som de Carlos Santana, acompanhado de Dave Matthews em Love of My Life, no disco Supernatural, disco de sucesso com músicos convidados. E parece ser mesmo uma receita a seguir para o próximo álbum de Carlos Santana, dedicado aos maiores êxitos do rock. Para isso, Carlos Santana muniu-se de grandes nomes, caso de Joe Cocker, Chris Cornell e também Ray Manzarek dos Doors, só para dar o exemplo de alguns dos nomes para já adiantados para o novo disco de Carlos Santana. Ray Manzarek contribuirá com a canção Riders on the Storm para este novo disco de Carlos Santana, um disco de covers rock. Ficamos então à espera de conhecer a nova versão de Carlos Santana e Ray Manzarek de Riders on the Storm, mas enquanto isso não acontece, fica aqui a versão original Doors, Jim Morrison e companhia, para acordar no Planeta Rock. Riders on the Storm, Riders on the Storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, if you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, thank you. riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Riders on the Storm, o clássico dos Doors, que irá conhecer uma nova versão no novo disco de Carlos Santana, com a participação especial de Ray Manzarek. A seguir no Planeta Rock, chutos e pontapés. Planeta Rock. Eu sou o caso isolado, não sou o único. chutos e pontapés na órbita do Planeta Rock, e também em DVD já está aí o concerto que a banda deu no Estádio do Restelo em Lisboa no passado dia 26 de setembro de 2009. Foi o concerto comemorativo dos 30 anos de carreira dos Chutos e Pontapés, um estádio completamente cheio, uma moldura humana incrível e uma noite memorável para todos aqueles que lá estiveram. Noite essa que pode ser agora recordada então no DVD dos Chutos e Pontapés ao vivo no Estádio do Restelo em Lisboa, concerto comemorativo dos 30 anos. Parabéns, Chutos e Pontapés, queremos pelo menos mais 30. Surpreendentemente, os Rolling Stones voltaram aos tops internacionais, é verdade, com a reedição do disco Asylum on Main Street. A banda está então de volta aos tops e a provar que o rock continua bem vivo, apesar de alguns rumores terem dado conta de que Charlie Watts, o baterista dos Stones, poderia estar de saída. A banda já veio desmentir, vamos lá ver então se não há alterações na formação dos fantásticos Rolling Stones, que ouvimos agora no Planeta Rock com Sympathy for the Devil. The pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the finest thing. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. We'll be right back.

um grande clássico a juntar à emissão de hoje do Planeta Rock, I Did It For Love, com Arlequim. Lá atrás, Joe Satriani, o músico, vai estar ao vivo no nosso país, duas datas confirmadas, 21 de novembro próximo no Porto, no pavilhão Rosa Mota, a 22 de novembro, Joe Satriani toca no Campo Pequeno em Lisboa, os bilhetes já estão à venda. No Planeta Rock, agora segue Light Call, acompanhado dos Commotions. She says a girl needs a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like human soul in on the waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. And the leather-born child still haunts her as she speeds down the freeway. As she tries her luck with the traffic police out of Baltimore and spy, she never finds no trouble. She tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like human soul on the waterfront. She says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love, is all you need. It's a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like he might own in on the waterfront as she reads a wonderful one. In her American circumstance, her heart hearts like crazy, baby, upside down and back to front. She says, ooh, it's so hard to love when love was your great. Snakes, Light Call and the Commotions, na órbita do Planeta Rock, já a seguir os R.E.M. Planeta Rock. Something has gone wrong. direto e acompanhado dos Heartbreakers com Even the Losers, lá atrás também os R.E.M. Near Wild Heaven. Este é o Planeta Rock em órbita todas as semanas nesta estação e neste horário, com clássicos de galáxias distantes à mistura com as novidades que acabam de chegar. Ao longo de toda a semana estamos no Facebook Planeta Rock by Miguel Freitas, é só procurar e adicionar a página do programa. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. If your spirit's running, why don't we make it rain like we used to? We run, we hide, we wait, won't, for the good life. Oh, sure, you're right, this ain't the good life. Planeta Rock.